με νότα. Até 0930. É o 79 do centro de brief. Tchau, 79, me escuta? Salvador, bom dia, total 9883. Total 9883, este é o controle Salvador. Desça para a altitude de 2000 pés. Vai ajustar em 1008 a passar o nível de voo 140. Via chegada Mari, câmbio. Via Azul 4069, por gentileza, a pista está com todo o comprimento ou está com restrição ainda? Azul 4069, os 30 vai ser liberado, pista. Ah, tá. Tá ok. Muito obrigado. Tem a saída prevista pra gente, por favor? Saída Gol e transição Gonson. Azul 4069. Grato. Bom dia, Telecom. Tô Fox, não escuta? Romeu Tango Fox, prossiga. Panaluma, correndo para o Grosso Manaus, cruzamento. Chega do 3171. Tira só a dúvida, a partir dos 30 é toda exceção, ou a pista vai ser liberada com a restrição do Notan? Com o Notan, os 30, toda exceção, senhor. Então prossiga em frente via Mike e chame na Taxiway Quebec. Será a primeira interseção à sua esquerda. Chame na Quebec para ingressar na 17. Cadeal 79, aceita o brief, senhor? Cadeal 79, saída prevista, forte, restrito mil pés, arquiteto do controle. Salvador, 1705 da Gol, bom dia, informação Gol. Gol 1705 é o controle Salvador, via chegada Bonf, desça para 2500 pés com 1008. Afirmativo, via Bonf com 1008, confirma o GPS ou ILS? Chegada Bonf após ILS. Ah, ok, muito obrigado, bom dia, desce via. Bom dia. Salvador, total 9883. Prossiga. Autorizaria a nossa passagem por Mari acima do nível 140? Positivo. Obrigado. Para a cabeceira 17, reporte alinhado e pronto para decolar. bom dia, Gol no 642, tem que informação, Golf, autorização existe. Me 42. Bom dia, acima nível 390. Afirmo, poderia adiantar a subida? O 1642, saída prevista, Fuca tradicional Caju. Obrigado. Paulo Salvador, agora definitivo, Azul 4069, centro da Golf, solicita Campinas, nível 320. Azul 4069 tem autorizado 360, deseja aguardar para 320? Não, não, pode ser o 36, a gente vai coordenando com o centro. Azul 4069 autorizado Campinas, nível 360, pelo Upper, Whisky 58, na cola da 110, com curva direita, saída cola e transição Gonza. Controle 19.35, responda 5167. O Tango Fox autorizado decolar da pista 17, o vento é de 020 graus com 06 nós. Qual a velocidade? Fazendo agora 270 nós. Ok, reduza para 220 nós ao número 2. 220 nós reduzindo, 7 no 5. A cola da Watson via Upper Whisky 58, a cola da 1-0 com curva direita, saída cola e transição Gonza. Controle 1-9-35, transponda 5-1-7, confirme com o recebeu. Ah, então acho que o Chab é no seu rádio, tá um pouquinho alto. Então a gente tá autorizado Campinas, nível 360, pela Upper Whisky 58, decola da 10, curva direita, gole e Gonza. Controle de saída 1935, transponder 5167. Os 4069, correto, reporte para posicionamento. Reportará. Muito obrigado pelo rádio aí, pelo cheque. Log 6504, esse é o controle de Salvador, via chegada Mari, desça para 2000 com ajuste de 1008, Velog 6504. Ok, 6504, já está mantendo 290, confirme, já foi liberada a pista? Aos 30, capitão. Ah, ok, não informaram a gente, vai iniciar a descida aqui, então obrigado, estou voltando para o centro. Mantenha-se no corredor e altitude de 1000 pés. Informe seu estimado para pouso. Pronto. Salvador, Velog 6504, voltando. Siga como autorizado, Velog. Autorizado pelo centro até 160, confirmando que está até 2000 pelo controle? É positivo. 2000 pés, como eu lhe autorizei há pouco. Ok, 2000. E confirme, velocidade liberada? É o número 3 para pouso, capitão. Ok, obrigado. Vistionário Pouso, Rono 200. Rono 200, ciente. Qual é a radial ideal de Salvador para o destino? 300. Ciente, foi na proa 3620. Nessa proa o senhor vai subir para o 085. Dentro em breve o senhor vai curvar à esquerda, vou prosseguir para o destino, ok? Achei na proa 360, essa é o 030, na outra proa. 18, meio. Cardial 79, prossiga. O cardial 79 pode confirmar o nível e a radial de chegada? Para a decolagem, cardial 79. Autorizado alinhar e decolar, da pista 10, o vento é de 020 graus com meia dúzia nós, cardial 79. Autorizando 7 horas, 2. Autorizando 7 horas, autorizado adicionar. E puxa, aponte para o táxi. Ponto 642, pronto, 4. Pronto, prossiga. Rono 642, autorizado Recife, nível 390, pelo UPE, Whisky 58. Saída Puca, transição na Caju, decola da 10 com curva à esquerda. Controle 119.35, transponda 5171. Autorizado Salvador, Recife 390, via UPE, Whisky 58, decola da pista 10. Subida Puca, transição Aracaju, com curva à esquerda. Controle saída 1925, transponder 5171. Só confirmando a pista operacional de pretensão ou está com extensão de guia de densidade? O número 642, correto. Pista opera em total extensão, reporte para posicionamento. Reportará, o número 642. 1715 com 180 nós, vai navegar 4 milhas para girar à esquerda para o localizador. 883. Escuta. Tá visual? Ah, interceptando aqui o localizador, 9883. Ah, ok. O senhor deixou tu na esquerda, tá voando paralelo pela apresentação do radar. Sente. O senhor já tá visual? No setor afirmativo. Sente. No setor afirmativo, operação visual ou melhor? Em condições visuais, chame a torre em 1186, aproximação, cheque o trem. Para a torre 786, 9883. Ao limite, Golo 715. Esquerda, proa 120 para o localizador, chama estabilizado, Golo 715. 120 para o Golo 715. Cardial 79, decolou os 35, chame o controle de Salvador em 119.35. 1935, Cardial 79, grato. Nada. Bom dia, total 9883. Total 9883, bom dia. Autorizado pouso na pista 10. Vento é de 020 graus com 5 nós. Pouso autorizado, total 9883. Centralo Salvador, muito bom dia, o Cardeal 79. Cardeal 79, Salvador. Pulou da 10, cruzando agora 1000 pés, ascendendo para 500. Ok, Cardeal 79, qual a radial de abandono em Salvador? A radial 83. A princípio eu estou limitando o corredor axé, mantendo 1000 pés. Existe alguma alteração? Não, qual é a radial de abandono de Salvador? O 1715 no localizador? Eu ativo, informou a estabilidade. Presidente, 5 milhas para o externo, complete aproximação, cheque trem, torre 1 no 186. A 1 milha do externo, vai chamar 283, ou no 715. Tá, 5 milhas do externo, 1715. Perdão, 1 milha para a duna, no 715. Ok. Log 6514, vetoração, esquerda pro 20, descida para 2000, está limitado pelo localizador. Log 6514. Esquerda pro 20, limite ao localizador, 6514. Radial 79, Salvador. O controle Salvador, tem condições na presente, a pro radial 84, Salvador. Radial 79, a radial de abandono de Salvador é 084. Afirmativo, já está tá mantendo meu pé e tem condições de ascender para o nível previsto e pegar a radial 084? É, agora a gente tem um problema, que se eu autorizar esse procedimento, eu tenho que suspender as decolagens. O senhor vai fazer o seguinte, o senhor vai girar à esquerda, vai voar na proa 100 e vai manter mil pés, porque no caso de decolagem, os trascos vão passar por cima do cardial, ok? Quando o senhor estiver 10 milhas afastado, aí sim o senhor vai curvar à esquerda, vai voar na proa 070 até interceptar a radial 084, ok? Entra na presente proa 100 até 10 milhas, logo após curva esquerda, proa 70, até interceptar a radial 080, cardial 79. Claro, o senhor vai voar paralelo ao eixo de decolagem e só vai curvar para a radial 84 na proa 70 quando estiver afastado 10 milhas, ok? Velog 6514, é a razão que está empregando na descida? 1500 pés. Gente, o senhor vai receber uma proa para interceptar o localizador agora. Vamos incrementar a razão de descida. Pro 80 para o localizador, Velog 6514. 80, curvando a direita para incrementando a razão. Velog 65 ou no 4? Passou externo, 75. Confirme? 75, passou externo. Positivo, capitão. Quando o senhor estava 5 milhas, eu informei que o senhor deveria chamar a torre. Frequência 1186. Obrigado. Gol 1715, Torre Salvador. Motor de Salvador, gol 1804, informação Aquel. Cruza 200 para uma terceira na bomba. Gol 1804 é o controle Salvador, desça via Bonf para 2000 com ajuste de 1008. Via Bonf 2000-908-804. Romeu Tango Golf, passa Coral, serviço radar terminado, chame Léo, zona 201. 0-1-7-1-5. Romeu Tango Golf, controle. Romeu Tango Golf, controle Salvador. Aguarde para transferência de comunicações, VLOG 6514. Aguardando, 6514. Romeu Tango Golf está na escuta do controle? Tango Golf, é o controle. Romeu Tango Golf ou Romeu Tango Fox? Romeu Tango Golf, serviço radar terminado. Está agora a 63 milhas sudoeste de Salvador. Chame controle Ilhéus 120 décima 1. Utilizando. Ali, Antena 10, está utilizando. Gol no 715 no solo, aos 41, libere a direita, chame solo, 121 décima 9. Livrando agora, décima solo 219, 715 aí. Pio Romeu Tango Golf. Tag 65 no 4. Complete final do procedimento LSX-Way. Reduza para a velocidade de aproximação. Chame torre no 8, decimal 6. Reduzindo, chama torre 18,6. Controle Salvador, bom dia. Brasil 2090, sem informação, hotel Tamari. Brasil 2090, acione identificação, autorizado chegada a mar e desça para nível 050. Acionando identificação, chegada a mar e descendo ao 050, Brasil 2090. Brasil 2090, reduza para 250 nós. Reduzindo 250 nós, Brasil. Comparou no zero, aguarde pista livre, 20 graus com 8 nós ao vento. Guardando pista livre, 65 no 4. Confirme a chamada de pouso. Autonomia, senhor? Com 5 horas de autonomia. 4069, autorizado táxi é Índia Alfa, ponte para Dono Zero, chamando torre 118-6, QNH 1008. Gente, Índia Alfa, ponte espera 18B com 1008. Push e acionar a porta do táxi. Push back acionamento e reporta na táxi. Gol no 642. De 20 graus com meia dúzia nós. Livre pouso 90, 65 no 4. TAM 3171 decolado aos 44. Chame o controle 1 no 9 decimal 35. 1 no 9 35, bom dia. 3171. Bom dia. Brasil 2090, reduz a velocidade para 220 nós. 220 nós, reduzindo o Brasil. Controle Salvador, cardeal 79. Prossiga o cardeal 79. Cruzando a radial 2000. Alô, Salvador, Azul 4069, ponto espera da 1-0. Azul 4069, a torre, autorizado alinhar e manter na 1-0. Entre a torre, 4069, obrigado. Nada. Pro 070, cardeal 79, a sessão para 055. 055, manterá a radial 080 com mais 150 metros, ok? Enche cardeal 79. Ok, grave. Controle TAM 3171. Controle Salvador TAM 3171. 21 decimal 9. Nível direito, solo 219. Para nível 340, saída da EL. Saída da EL, nível 340, 3171. Bom dia, Variglog 65 no 4, livrou na sua escuta. Charlie Glock 514, bom dia, autorizado táxi via Alfa e Kilo para o Pato 3. Alfa, Kilo, Pato 3, Velog 514. Bom, 060. Dois zero no zero, informa de cada. 220 nós. Taxi Gol Uno 642, POB 123, autonomia 3:15, alterna Fortaleza. Salvador, copia o Gol 1642? O 1642, copiado. É porque tem esse som visual aqui, se o senhor podia dizer se o tráfego foi. Já que se estacionou no 08, já livrou seu caminho? Já está estacionado no 08, o Gol 1642. O 1642, ciente, autorizado. Táxi via Juliette e Alfa para o ponto de espera da cabeceira 1-0. Informo que negar 1-0 no 8, no ponto de espera chame Torre. 1-8 nesse momento. Silvio Táxi via Juliette Alfa, 1008. Reportar a ponto de espera, pronto, Gol 1642. Controle Salvador, bom dia, Azul 4069. Azul 4069, contato radar da decolagem, suba para nível 360, saída Gole. Gente, tem como coordenar o 320 inicialmente devido ao performance? Sim, vamos coordenar com o centro. Grato. Zero, dessa via chegada Mari para 3.000 pés, altímetro 1008. Via chegada Mari para 3.000 pés, 1008, Brasil, 2010. Azul 4069, autorizado, subir para nível 320. Obrigado, 320, autorizado, 4069. Controle, muito bom dia, tá 3153, informação hotel, passamos 17 para 110. 3153, acione identificação, autorizado chegada bom, fidência para nível 060. Bom, 060, tá 3153. 897, desça para nível 050. 050, 97. Brasil 2000, vitoração para sequenciamento, mantenha presente pro limite o curso do localizador. 20 graus com 8 nós. Autorizado a alinhar e decolar, pistão 0, Gol 1643. Zona 71, chame Centro Recife, 128. Recife 128.